estado, posto autorizado, sistema 0, vento 190 graus, 12 mais. Livre pouso, azul, 4 da vetão. Azul 4981 no solo, aos 1101, rever direito, chama e fala 121, decimal 10. 211 na Fox, azul 4981. Solo, bom dia, Federal 9970 para pushback acionamento no Pátio. Autoridade, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Federal. Salvador, o azul 4981 na Arizona Fox. Azul 4981, táxi via Alfa, paciente da Juliette. Alfa, me chama de Juliette. problemas? Da Juliette, azul 4981. Tráfico Salvador, muito bom dia. O azul 2783, ciência da informação Oscar. Autorização Vitória da Conquista. Tudo é previsto para Arbor, aguarde cópia. Arbor, aguarde a cópia, azul 2783. Solo Sideral, 9970 para o táxi 3 a bordo, 4 horas e 10, alterna São Luís. Bom dia, POB e alternativa? POB 03, alternativa é São Luís. 23 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18095, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Bom dia, Sideral 9970, pode esperar pronto. Sideral 9970, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 180 graus, 109. Nível alinhado e decolar da pista 10. Confirmando a frequência do controle, após? 19:35. Seja autorizado, Vitória da Conquista, do nível 160, saída Arbor, tradução Elefa, após DCT Oplo, decola pela cabeceira 10, curva direita, controle de Salvador 119.35 e o transporte 5520. Informa que negativo cumprir a restrição de 110, na saída, 2783. A gente cumpre a restrição inferior, então? Afirmo, inferior então, azul 2783. Teste contejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, azul 2783. Thank you. Antônio, 095, bom dia, informação Oscar, Fobia Bom. Confia para o solo. Voo 095, para Fobia Bom, informação Oscar. Voo 095, autorizado com fim, nível 360, via Upper Zulu 21, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, aciona 5570, controle 119 decimal 35, proteja. Deixa 095, salvador com fim, decola 10 curva direita, Arbor Elefa 360, 5570, controle 21935, voo 095. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Tráfego Salvador, bom dia, o Azul 2796, centro da OSCA, parte 34, Lima, coordenação da pessoa. Bom dia, Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 170, via Golf 677. Saída Conde, decola da 10 curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5560, coteja. Firma motorizado 170 para João Pessoa, aerovia Golf 677, na saída perfeita da saída Conde, decola da 10 curva esquerda. Controle 11935, transponder 5560. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para o piloto azul, 279. Tráfego Salvador, muito bom dia, 2223, Passaredo, com informação Oscar. Passaredo 2223, confirme. Afirmo, ele mesmo. 2223, bom dia, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, saída arbor, transição Elefa, faz Elefa, DCT ou Ablor. Decola da 10 curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5512, coteja. Autorizado, Conquista 180, Arbor, Elefa, após o Block, decola dando zero direita, 1935, controle 5512, é o transponder 2223. Protejamento correto, chama para o pushback sonamento. Cusarei. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia, ajuste no 09, reporte vertical do farol de Itapuã. Chamada vertical do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. vertical do farol de Itapuã, céu direto Serra. Sobre o farol de Itapuã, N5360, curvas pela direita, reporte visual com o TAM na final da 1-0, hotel Juliette Serra. 360 pela direita, chama visual com tráfego na final da 1-0, hotel Juliette Serra. Completo 360, reporte completando, hotel Juliette Serra. Afirmativo. Bom, em Salvador, TAM 3304, final ele é sexuído a 1-0. TAM 3304, bom dia, ajuste 1-0, 1-9. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, 1-2 nós. Vamos, tráfego à direita, um helicóptero, esquilo, mantendo o farol de Itapuã, não interfere com a aproximação. Sim, TAM 3304, autorizado pouso, pista 1-0. Com o TAM na final da 1-0, hotel Juliette Serra. Tem condição de cruzamento da retaguarda agilizando? Tem outro tráfego para pouso na 1-0 a 3 milhas de duna. Afirmativo, agilizando então cruzamento da 1-0, hotel Juliette Serra. Agiliza, reporta livrando, hotel Juliette Serra. Reporta livrando, Serra. TAM 3304, tráfego à direita da cruzada da retaguarda, não interferindo. 3304. Solas 23, direita, 1-2-1-1, sol. 2-1-1, obrigado. Afirmando sol 1-2-1-1 mesmo? Afirmo. Obrigado. Salvador, San 3-3-0-4, livrou na segunda. 3-3-0-4, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportar no São Juliette, na 3304. Não. Autorizado, pairado na 1-7, chamar na final, para o Juliette Serra. É, o pouso pairado já autorizado, pista, é, cabeceira 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Quem autorizado, 1-7. Ajuste 1-0-1-9, aguarde autorização de pouso. 1-0-1-9, mantém a aproximação. 3-0-2. Tô 4299, saída prevista da Eulê da Morte, aguarde cópia. B312, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9, sol do tráfego, helicóptero pousando, pairado, cabeceira auxiliar, não interfere. autorizado o pouso 910, chinelo 6302, ainda não, desloco, ele fala. Flotão 3304. Flotão 3304, antes da gente. Mantém a posição, aguarde, temos aeronave no pushback dentro do portão 5. Guarda 3304. Serra, solo os 27, calibrar a parte 4, estacionar, frequência livre, bom dia. Parte 4, estacionar, frequência livre, muito obrigado, bom dia. Azul 2783, para pushback, acionamento, está na posição 3. Autorizado no parte 3, chama para o táxi, Azul 2783. Deu pushback, acionamento, chamaram para o táxi, Azul 2783. No 3304, após o Golf. Livrar para o PAT 3, livre táxi via Juliette, portão número 7. Após o gol, para o portão número 7, da 3304. Direita 1-2, solo 1-2-9, direita 1-2-1, decimal 1 na solo. Direita 1-2-1, Oxalera 63, solo. Salvador, bom dia, Oxalera 6312, ingressando na Alfa. Oxalera 6312, táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 6312. Para o táxi, 1095 da Gol, 171 a bordo, 3-14, alterando Campinas. Gente, Gol no 095, 101 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, sua 95, bom voo. Táxi em frente, direita Alfa, ponto espera 095, bom 095. É 171 a bordo, senhor. 171? Afirmativo, 171, 3 e 14, alterna Campinas. Gente. Livre táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio 18, sinal 95. Afirmativo, táxi em frente, Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, 95, 095. estacionamento 2223. Para pushback estacionamento 2223, passaredo. Gente, aguarde, será o próximo no parte 3. Escuta. Aproximando da Juliette, no cenário 6312. Cenário 6312, taxia Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, 6312. Paulo, Salvador, Azul 2796, aproximo push estacionamento, parte 3. Azul 2796, aguarde, será o número 3 para pushback no parte 3. Salvador, número 3, Azul 2796. Paulo Salvador, Azul 2783 para o táxi, nosso POV de 64 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alterando o monte claro. 174 a bordo, altímetro 1019, observe o Chanel à frente, que segue para o portão número 3. Táxi via Índia Alfa, no ponto para a Torre 1895, bom voo. Está retificando, senhor, 64, 64 a bordo, livre táxi, Índia Alfa, quanto pronto, ponto de espera, 1895, Azul 2783. 164. Salvador, boa. 5973 da Rio, localizador da Onda Zero. 2223, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamarei. Aguardando, 5973. Fala, 2223. Prossiga. Por gentileza, coordenar com o controle que não vai cumprir restrição da saída árvore, ok? Entendo então que cumpre a inferior? Afirma, a inferior cumpre. Gente, 2223. Pista 90, vento 190 graus, 9 mais. Livre pouso 90, 5973. Aos 34119 decimal 35 UVA. 35, bom trabalho, 095. Autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 10, Cuba, via Perzulu 16, saída da Eulê da Motiva. Decola da 10 curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5574, proteja. Autorizado 340 Campinas. Apresilu 1-0, Pubave, Apresilu 1-6, decola da 1-0, curva direita, saída da Eula, da Motiva, controle em 11935 e aciona 5574, no 4299. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Salvador, o Azul 2796. Prossiga. Tem condições de iniciar o nosso push aqui, simultâneo com o Pantaredo, em contrato aqui com o nosso pessoal de solo, pode ser? A gente afirmou que tem condições de fazer simultâneo, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Chamaram para o táxi o 2796. Para o táxi 2223 com 66 a bordo, meia hora, meia dúzia de horas e 30 minutos de autonomia, Salvador é alternado. Gente, 66 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa 1895, boa. Inspecionamento, azul 4299, portão 1. 2499, aguarde para o pushback, temos duas aeronaves para passar na retaguarda. Demetido. 973, 236, 211. 211, 5973. Ao alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-4-3. Leve decolagem, o ato 2783. De 3, taxi Alfa, mantém antes da Kilo. Alfa vai manter-se antes da taxi Kilo, pista 1-7-3. Salvador, boa. 2223, passarela, pode estar na próxima. Passarela 2223, alinhar, mantém, tá com 0-0. Alinha e mantém, 2223. Geral 35 azul 2783. Solo azul 2790, pronto para o táxi, 4 horas de autonomia, 58 é o PLB, eu treinando Maceió. Qual é o PLB? 58. Gente, 58 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1295, grato, 2796. O 5973, táxi via Juliette, para o Pátio 3, posição 7. Juliette. Parte 3, posição 7. Visual com ATR vai iniciar o táxi aqui. Autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-3. Tá livre, decolagem, dá 1-0, 2-2-2-3. Salvador, bom dia, 23, 179, 20 da hora. Salvador, bom dia, 3179, gente da OSCA. Prossiga 3179. Gente da OSCA, autorização para Guarulhos 340. Toda prevista da El, guarde cópia. Guardando cópia da El. O Rio 5973, após o passarelo, segue via Juliette, parte 3. Após o azul, corrigindo. Ok, ciente. Está passando lá, está livrando. Ingresso Juliette e parte 3 para a posição 7. Paulo, você deu uma previsão para o 4-2 na tarde? 399, informa a aeronave da Rio, que vai ingressar via Juliette para a posição 7. Tem condições de fazer o pushback? Permitido, 4-2-9. Gente, chama para o táxi. Tá, gente, vai. Uma parte do 4-2-9. Instalador, bom dia, Azul 2796, pronto para a esfera, vamos ver. Azul 2796, autorizado a linha e mantém, pista 1-0. Autorizado a linha e mantém, 1-0, Azul 2796. Ao alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 170 graus, 1-2. Autorizada a decolagem da 1-0 para Azul 2796. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 1-0, saída da El, Leda Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, corrigindo 1-9, decimal 3-5, aciona 5-0-0-4, coteja. Autorizado São Paulo, nível 320, para Guarulhos, ou Perzulu 10, da El, Leda Motiva, decola curva pela direita, 19-3-5 é o controle. 5004 no transponder, ou 3179. Planejamento correto, para inspecionamento. Boa tarde. Agora o controle, 119, decimal 35, uma boa gás. 10935, Azul 2796. Gente, altímetro 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9, decimal 9, 5, bom voo. Autorizado Índia, o ponto de espera 3895, Azul 4299. Salvador, bom dia, o Oceanário 63, 1-2, identificado, Oscar. Oceanário 63, 1-2, saída prevista, Pucajama, Aracaju, aguarde cópia. Pucajama, Aracaju, a sua escuta na cópia, está no 03. Autoridade, chama para o táxi. Salvador, azul 4299, ponto de espera pronto. Azul 4299, autorizado NIA e decolar pistola 0, vento 180 graus, 129. Autorizado NIA e decolar pistola 0, azul 4299. Número 2 para cópia. Gente, chama para a cópia. Prazer, graças. 6312, pronto para a cópia. Confirma, chama o 6312. Prazer, autorizado Recife, nível 350, Pucaracaju, saída Pucajama, Aracaju, decola down no zero, curva à esquerda, controle com 99 decimal 35, aciona 50 no meia, coteja. Autorizado a Recife 350, saída da 10, Pucajama, Aracaju, curva esquerda, controle 1935, transponder 50, 16, Oceanair 63, 1203. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Chama para pronto. Carlos Juliette, na escuta. Consiga. Autorizado Paulo Afonso, 500 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 19 decimal 35, aciona 5012, coteja. A 17, com curva direita, eu saio à esquerda, se possível, alguma coisa com o corredor forte, ou na radial 030, se possível. 500 pés da GL, cola forte, inspeção de linha, o controle opera em 1.9.35. Gente, corredor forte então, Mike Charlie Juliette, ciente 2 a bordo, altímetro 1020, para acionamento, para táxi, chame torre 1.8.95, com voo. 1-1-8-9-5. Mike Charles, 7-0 graus, 11 marchas. 4299 aos 5-1, via 935, boa viagem. 935, graças a Deus, 1-7-0 graus, 1-2 marchas. Solo 73179 para o táxi, está com 213 a bordo, está alternando com fim, com 4 horas e 10 de autonomia. 213 a bordo, altímetro 1020, táxi guia Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 18, sinal 95 com gol. Índia Alfa, ponto de espera 1895, bom dia, senhor. Solo, poderia confirmar só o transponder para o Mike Charles Juliette? O 012. Afirmativo. Temos, é, solo 54, 121, decimal 10. Bom dia, chame 6319, táxi de Alfa, é a partente da Juliette. Alfa, táxi Charlie, Juliette, bom dia. Utilizado o acionamento, chame para o táxi. Obrigado, chamado. Já iniciou o táxi. Será o ponto de espera da 17. Chame para ingresso, o Mike Charles, Juliette. Juliette. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3179. Autorizado alinhar e manter a carteira na tela. Autorizado alinhar e manter na tela, 3179. Espera dar um aspecto, Mike Charles Juliette. Mike Charles Juliette, só confirmando, foi feita a decolagem com proa da pista 107 e após curva esquerda ou decola direto com proa norte da cabeceira 107? Posso decolar direita, direto aqui da 107, ok? 7, está autorizado o alinhamento na cabeceira 107 e decolagem com proa norte, o vento 170 graus, 13 nós. Mike Charles Juliette, sempre. Para fora do solo na 17, o Mike Charles Juliette. Forte fora do solo, 170 graus, 13 nós. Proa norte. Quero bater o proa norte. Proa Juliette, 63. 13-1, táxi via Juliette, portão 2. Zuno 79, livre decolagem, pista 1-0, vento 170 graus, 129. Decolagem 1-0, 31179. Mike Charlie Juliette decolou aos 5-7, aguardando transferência na minha escuta. Tio, guarda a transferência. Sim, o Mike Charlie Juliette na presente, 19:35, uma boa viagem. 1935, grato, bom trabalho.